pode pescar o Leviatã. Com anzol ou corda, quem ousará? Seus olhos são luz que brilha, e sua força faz tremer o mar. Ninguém se atreve a se levantar diante do rei que tudo pode criar. Pois o que está sob os céus é teu, Senhor, e ninguém vai contestar. Oh Deus, teu poder é grandioso, teu domínio é eterno, glorioso. Na tempestade eu confiarei, o Leviatã não pode me abalar. Oh Deus, teu poder é grandioso, teu domínio é eterno, glorioso. Na tempestade eu confiarei, o Leviatã não pode me abalar. Quem pode abrir suas portas ou tocar seu coração de pedra? Seus músculos são como rocha, em sua presença a tristeza se cede. O seu hálito é fogo que arde, e a força se assenta em seu pescoço. Nenhum dardo pode penetrar, pois tu és forte e em ti estou seguro. Teu domínio é eterno, glorioso. Na tempestade eu confiarei, o Leviatã não pode me abalar. Oh Deus, teu poder é grandioso, teu domínio é eterno, glorioso. Na tempestade eu confiarei, o Leviatã não pode me abalar. Eis que a esperança não falhará, o mar se acalma ao teu olhar. Na profundidade eu sei que estás, Rei dos reis, sempre a cuidar. Diz que a esperança não falhará, o mar se acalma ao teu olhar. Na profundidade eu sei que estás, Rei dos reis, sempre a cuidar. Oh Deus, teu poder é grandioso, teu domínio é eterno, glorioso. Na tempestade eu confiarei, o Leviatã não pode me abalar. Oh Deus, teu poder é grandioso, teu domínio é eterno, glorioso. Na tempestade eu confiarei, o Leviatã não pode me abalar.